maestro da saudade, DJ Rebelde. Tratando a saudade do jeito que você gosta. Então, comece o espetáculo, DJ. Atenção! Operação Jargon. Ça qui comprend, comprend. Ça qui pas comprend, pas comprend. Atenção! Operação Jargon. Ça qui comprend, comprend. Ça qui pas comprend, pas comprend. Nous caouler. Préparation. Préparation. Préparation. Attention. Assirément, à la cire et demandant. Nous capaler, nous gada paraler. Rebelde. On nous dit déjà la rondon. Ça très facile, ça la traite par la cire. On nous caquillado. Assirément, à la cire et demandant. Nous capaler, nous gada paraler. On dit jambon. On dit jambon. Só começando na segunda-feira, na saudade aqui no Palácio dos Juarez. Agradecer meu grande amigo DJ Adria, meu brother DJ David, meu garoto. Já estamos na área. Bora, Rebelde! C'est très facile, c'est des crêpes par la cité. Assurément, assurément, on va parler, on va parler. La tige en gros, c'est très facile, c'est des crêpes par la cité. Assurément, assurément, on va parler, on va parler. La tige en gros, c'est très facile, c'est des crêpes par la cité. DJ Rebelde. Vai no gaqueado, bora balajão! Bom, alô, puto sangue pra cocô no sistema, jogou lá. Chama pra Zé de Garim, meu grande amigo Márcio Pop, o homem das órgãs pop na área. Vai lá, Márcio Pop! Abraçando o seu parceiro. DJ Rebelde Saudade. Rebelde Saudade. Nunca acompanhei esse lablalão. Rafinha Divulgações. Fazendo a mídia dos melhores eventos de Belém. Nunca acompanhei esse lablalão. Bora, filas de borboleta! Cabal, mudo. Autrement dit, l'homme en langage normal, qu'a divini, l'endom, mudo, en jambon. Sans comprendre, sans cette tes enfants. Bora, pra cima! Et même si elles en comprennent. Nous gagnons passer aux applications pratiques. Moi, je suis capable d'entendre une série de mots en langage normal. Ils ont 4 ans. Le grand ami de Jérôme Nilson. Ok. Et de toute la sorte, vous m'avez dit, obrigado, Jérôme Nilson. Fica à vontade. Sensation. Et aïe, balancez. Vibration. La conscience. La condensation. Et aïe, Júlio. Sentiment. Sans dentiste. As barras amoras. Et os morangos. Dali Rebelde! DJ Rebelde. O maestro da saudade. Bora, Balajú! DJ Rebelde! Igreja Amiga Nai. É no Carlinho. DJ Barral na área. O DJ das equipes. Bora, Barrão! Bora, Cláudia! Bora, Lia! Bora, Lu! Vai pra cima! Dançar, dançar, dançar, dançar, DJ Rebelde. Você é ser babieiro. Até me dia sua no comover. Eu vim com a Jorge Silva lá da Terra Firme. Bora, Jorge Silva! Da Galo Duro. Oi! As minhas do maestro. Eu vim com a Cris Eventos. Minha amiga Nicole, Cinará Lara Nicole! Vai! Olha o craqueado aí! DJ Rebelde! Galo duro, bora garçom canarinho. Deixa eu já mais uma noite a Selma. Boa noite, Selma. Bora pica-pão. DJ Rebelde. Só quem é bom de caqueado aí. Segura o caqueado aí! Rebelde! Bora, Júlio! Já sabe aquela saudade, hein? Só esquentando! Olha, Carlinho! Você que tu entende dessa parada aí! Ele grande amigo Baite. Ele, meu amigo, beijo. Lá no finalzinho, Baite. Bora, beijo. Meu amigo Márcio da Lancha, ele é padrão com a gente. Fala, Márcio. Pra relembrar do Palácio. Vai no gagueado. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Vamos lá, galera, agora sim. Só não cai. Meu amigo Márcio Bob. Homem das Jóticas Bob com a gente, Márcio. Só no caqueado. Só pra aquecer o Palácio. Meu patrão Edson. A sua esposa com a gente, alô Edson. Alô Edson. Essa aqui pra fechar a sequência. Olha o craqueado aí. DJ Rebelde. One, two, three, vai. Esse mesmo. Sabe aquele cara que dá valor no osso, olha. Ah, você abusou na carina do outro, não se mexe. Olha só, olha o osso aí. Na cama do outro não se mexe. Olha só, Rebelde. Largo o osso, combine. Largo o osso, combine. Quem te mandou? Agora aguenta. Toma lá. Largo o osso, combine. Largo o osso, combine. Quem te mandou? Agora aguenta. Toma lá. Fica, fica. Basta ser. Amigo Pereba na área, alô Pereba! A vida corre que vem! Toma lá! Ai, você abusou! Namorada do outro não se mexe! Olha só, deixa cheche! Largo o osso, copine! Largo o osso, copine! Quem te mandou? Agora aguenta! Toma lá! Largo o osso, copine! Largo o osso, copine! Quem te mandou? Agora aguenta! Toma lá! Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Só começando, só começando! O maestro da saudade, DJ Rebelde Saudade. Mixando suas melhores ao vivo. Saudade do balão. fundo do espelho, onde você se vê. Agora vem, papai! Há uma criança brincando de se esconder. E agora? Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Muitos sonhos. Aquela esperança que ela tem no olhar. Então solta! Solte a menina que ainda existe em você. Pare de ser rebelde. Corria pra vida e recomece a viver. O maestro rebelde. História tão bela e não existe outro igual. E a saudade! Você na sua novela é a atriz principal. Meu patrão, Márcio da Lancha, hoje comigo! Por coisa tão pouca. Fala, patrão! Você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. É minha Selma. Ainda é tão moça. Você pode cantar como esse pássaro. DJ Rebelde. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. É rebelde! Ou ficar presa no chão, sempre só. É rebelde! Oh. Amanhã, terça-feira, tem a nossa terça tradicional do Interlã. Lá no Purezinha. Lá do lado do Rio. Solte a menina que ainda existe em você. E quarta-feira tem Cardozão. Sorria pra vida e recomece a viver. Você pode cantar como esse pássaro. E Gê Ronilson, aqui do meu lado. Toda a sua família com a gente, obrigado, Ronilson. Fica à vontade. Espaço, ou ficar presa no chão. Sempre só, e sempre só. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Saudade é palácio! Essa noite eu não dormi. Só pensando. Só pensando em você. Só pensando. Descobri o teu abraço. Um pedaço do infinito. Entre beijos, abraços e gritos, ponho estrelas no teu corpo, ponho o sol na minha vida. Nosso amor é tão bonito. Amiga Jordana, a Érica também com a gente, o Gato Safado e DJ Ronilson, saudade com a gente. Fala, Gato Safado! Pelo bem que nos faz, é gostoso fazer amor com você. Aí é o Gato Safado. Gostoso demais, amar você. É gostoso demais, tanto prazer. Pelo bem que nos faz, é gostoso demais fazer amor com você. DJ Rebelde, tá, meu bem? DJ Rebelde, o maestro da saudade. Saudade é balagem! Essa noite eu não dormi. Só pensando em você. Descobri no teu abraço amigo DJ Jean. Segue o Essência Bela, Jean. Homem do Brasileirinho. Põe estrelas no teu corpo. Coração rebelde, Jean. Põe o sol na minha vida. Nosso amor é tão bonito. E é gostoso. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso ser demais. Ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. E o rebelde tá no ar, tá no ar. Sinto teu perfume, meu caminho. Pra dançar! Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. DJ Rebelde! Teu corpo em minha pele vai colar. Com amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa estar, deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Deixa estar, ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Tá no ar, tá no ar. Sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Fala, Eder! E aí? Em minha pele vai colar. O amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Saudade! Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Assim como eu só gosto de você. Meia-noite. Meia-noite no meu quarto. Ela vai subir. Ô parceiro Baigo. E a sua esposa com a gente, o Menezão. Alô, Baigo. Vejo a porta abrir. Curtindo o palácio. Um abajur cor de carne. Bora. E um lençol azul. Cortinas de seda. Bora. O seu corpo nu. Lá vem ela. Menina veneno. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Saudade! Saudade. E ela? Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar. E aí? Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. E a menina? Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, entorpecer. Bora, Palácio! Entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Menina veneno, menina veneno, yeah, yeah. Menina veneno, menina veneno, yeah. Você de uns dias pra cá vem mudando. Esse é cachaceiro. Me diz logo agora. Eu só não quero surpresas na última. Eu já parei há muito tempo. Fale agora que ainda existe amor. Olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Joguei pra branca. Ainda existe amor. Pegue em minha mão e me diz então que me quer. Procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Desperta. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Desperta. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. Amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Será? Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. É a melhor segunda-feira da cidade, é no Palácio dos Bares. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Fala, Nilson! Muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe tenho bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim. Enfim, eu sou meu. Se ainda existe amor, Vamos conversar, vamos. O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. Nosso amor é muito louco. DJ Rebelde, DJ Rebelde. Temos tanto pra padrinho ir. Edson e madrinha Sueli. Não vale a pena amar o nosso amor uma cilada. Grande Edson. Não vale a pena. E a Sueli. Nós dois não vale nada. Sempre com a gente. Não vale. Padrinho Edson e madrinha Sueli. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale. Já na área, meu parceiro, meu grande amigo. O Promon, dedo maestro rebelde. Meu amigo Serginho, promoções. Está com a gente hoje aqui, tá agora. Aqui, no Palácio dos Bares, na nossa casa. Alô, Serginho! Diga só pra mim. Calma, comprido. Por que será que a gente não se entende? A gente já tá guardada há muito tempo. Se não aprende, morrendo de saudade, quer voltar. Diga só pra mim. Por que tudo pra gente dá em nada? Alguma coisa deve estar errada. Será que não podemos conversar? Aí ela pergunta pro cara o que houve, hein? O que houve com a gente? Só queria te... Broxou! Te queria novamente. Eu não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco. Alguma coisa pena. Temos tanto pra viver. Aí chama o Pio Azul, meu irmão. Não vale a pena. Aí se não vale a pena, meu irmão, joga fora. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale nada. Não vale a pena amar pro nosso amor uma cilada. DJ Rebelde! Pensa numa música linda. A gente toca aqui no palácio. Eu devia te arrancar de uma vez do coração. Alô, Baigo, alô, Nenezão. Devia achar alguém. Alô, Baigo. Devia te esquecer. Mas não dá. Lazico. Fala, Lazico. Eu morro de saudade de você. E Geronilson. Recordando, hein? Eu devia. Ele, o gato safado. Eu já vi gato siamês, gato preto, gato vira-lata. Gato safado a primeira vez. Gato preguiçoso, já viu o gato preguiçoso? Peraí que eu vou chamar ele aqui, peraí. Mas não dá, porque eu morro de saudade de você. O que passou, passou. Eu me rendo, eu me entrego. E fazer seu amor é cego. E eu não vivo sem te ver. O que passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Faz teu jogo que eu aceito. Porque eu morro de saudade de você. Sábado agora, aniversário do gato safado, lá na piscina da Moça Bonita, lá na Guanabara. Vou lá, gato. Eu devia te arrancar. Dá um tempo, hoje é segunda. De uma vez do coração. Ela tá de folga. Devia achar alguém. Devia te esquecer, mas não dá, porque eu morro de saudade de você. O que passou, passou. Eu me rendo, eu me entrego. E fazer seu amor é cego. E eu não vivo sem te ver. O que passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Faz teu jogo que eu aceito. Porque eu morro de saudade de você. O que passou, passou. Eu me rendo, eu me entrego. E fazer seu amor é cego. E eu não vivo sem te ver. O que passou, passou. Eu te amo e não tem jeito. Faz teu jogo que eu aceito. Porque eu morro de saudade de você. Brotam raios quando luas num sorriso cativante. DJ Rebelde! Encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. Professor Carlão! Alô, Carlão! No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura. Família, gostei do sapato. Olha. Olhos de serpente. É único para não se perder. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente. Valeu, gato safado! Um jardim no meu deserto. Estou errado ou certo? Sabe, sou ele mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou ele mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal que me faz bem. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcaça. Bora, Cláudio! Corpo de fruta. Bora, Lu! Madura. Bora, Júlio! Olhos de serpente. As minhas amoras e os meus morangos. Sempre comigo! És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Amoras e morangos da saudade. Certo, sabe, sou eu mais ninguém. Aí, DJ Barra. Certos, és o mal que me faz bem. Olha, amor, tô morrendo de saudade. Eu também. Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor. Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos. Vi meu mundo desabar. Olha, amor. Olha, amor, foram tantas por amoras e morangos da saudade. Que vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu menti alegria para o mundo. Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha, amor, a saudade dói demais. Roubou toda a minha paz. Tá difícil te esquecer. Olha, amor, por favor, não me esqueça. Estou perdendo a cabeça de saudade de você. Meu parceiro Dieguinho lá do Castanheira. Já no Palácio, alô Dieguinho. Alô Serginho. Serginho Promoções, o homem que promove os melhores eventos de saudade. Fechado com o maestro DJ Rebelde Saudade. Olha, amor, foram tantas por aí. Já dois, partiu Jerico agora. Às vezes te menti. E a gente só volta no dia 7. Eu tinha te esquecido. E aí já chega logo pelo palácio, logo na segunda-feira, não é isso? Olha, amor. Na terça-feira, a gente já chega no pureza. Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha, amor, a saudade dói demais. Roubou toda a minha paz. Tá difícil te esquecer. Olha, amor, por favor, não me esqueça. Estou perdendo a cabeça de saudade de você. DJ Rebelde. Essa é a história de um novo herói. Pelos compridos a bola no vento. Pela estrada no seu caminhão. Fala, Panagi! Gravado no peito a sombra de um dragão. E aí, Jean? Tinha um sonho ir pra Nova York. Levar a namorada. Fala, Márcio! Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada. E a saudade! Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem. Já chegando ela, minha empresária Amélia. Já nos segundo, alô, empresária Amélia. Bora, meu amor. Essa é a história de um novo herói. Já já aquele pix. Pelos compridos a bola no vento. Boa noite, Márcia. Tudo bem, minha fantástica? Pela estrada no seu caminhão. Já dançou hoje? Gravado no peito. Vai dançar agora, vai. Então vamos pro salão, vamos dançar. Tinha um sonho ir pra Nova York. Levar a namorada. Vai. Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada. E a saudade assim. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Thank you. seguindo teu olhar. Em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Já no Palácio, um dos maiores patrocinadores oficiais do Rebelde. Eu quis fugir diretamente de Parque Arena, aqui no Palácio hoje. Meu amigo Sola, patrão Andréia, já no circuito RR Multimarca. Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. RR Multimarcas de Parque Arena. Organização Amigo Sola. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. O Miguel pegou a bolsa das oito. Preciso te encontrar. Alô, Rebelde, hoje. Preciso te encontrar. Hoje é preciso curtir o maestro. Valeu, Sola, patroa Andréia. Obrigado pelo carinho, fica à vontade, hein? Vamos lá! Bora, Palácio! DJ Rebelde. Em cada rosto eu quis te ver. Eu quis fugir da solidão. Mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda? Consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. Onde você anda? Achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. E vá pra cima! Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia. Bora, Baíde! Pra se amar, amar. Hoje o Palácio. Preciso te encontrar. Vem comigo! Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você. Alô, me brejara, menina! Recordo o dia que te conheci. Recordo o dia. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. Muitas imagens, né? É como se fosse um videoclipe passando no telão. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Passa o coração no telão aí, passa o coração. Quero ao meu lado e quero sentir. Bora, gente, coração aí! Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, te quero. Não tá plumado, né? Oh, darling, querida, te amo. Ali, Palácio, assim! Amanhã é terça-feira, de maloca do Pureza. Ai, meu Deus do céu. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. É o Tom que vai estar com a gente, amém. Fico louco sem você. Aquele que fez uma homenagem muito grande pra você no seu aniversário. Penso na noite que te perdi. É, amém. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Se você você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida. Olha quem vem chegando com a gente. Meu grande amigo Vavá. Vavá e a Vanessa. Te amo. Olha o Emerson do Detran. Querida, te quero. Olhando em seus olhos molhados, tenho que dizer: Márcio Papi! Nosso amor que foi lindo, tão pouco durou. Em nome de Ósias Papi! Enquanto andavas com outro, sonhava em te ter. É a segunda mais gostosa de Belém. Pois mesmo sendo enganado, é no palácio. Em você. É do jeito que vocês dão valor. Ai, amor, tenho te amado tanto. Ai, amor, tu sombaste de mim. Seu pranto. Ai, amor, tudo acabou pra mim. Taqueado agora. Espero que leves contigo a minha lembrança. Pois tenha certeza que a sua também levarei. Se um dia a saudade bater em seu coração, meu parceiro Deca do Barão, quero que lembres, querida. Alô, Deca! Que te amei. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, amor, tenho te amado tanto. Ai, ai, ai, ai, ai, amor, tu sombaste de mim. Ei, seu rosto, enxugue seu pranto. Ai, amor, tu sombaste. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, o pequeno gostoso tá sinto vontade de viajar, de pegar o rumo sul. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. A vida passa e a gente não vê passar. A vida passa e a gente não vê passar. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração, as coisas que eu tenho pra mostrar, as coisas que eu tenho pra mostrar. Dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união, da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor, de todos nós. Thank you. que eu tenho pra mostrar. As coisas que eu tenho pra mostrar. As coisas que eu tenho pra mostrar.